Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. Pessoas com diabetes devem evitar o consumo de alimentos ultraprocessados e fast food. O consumo desses alimentos pode levar a um descontrole metabólico, como explica a nutricionista, pós-doutora em nutrição clínica e professora do Departamento de Nutrição da UFPE, Maria Gorete Burgos. A partir do momento que ele está em casa, passando a fazer consumo desses fast food, ele está aumentando o consumo de sódio, de gordura saturada e de açúcar simples. Então, descontrola a glicemia, sobe o colesterol, o triglicerídeo pelo açúcar simples também, o colesterol pela gordura saturada e a pressão pelo sódio. Então, nós temos patologias associadas ao diabetes que às vezes não está ainda presente, mas ele tem um risco maior de ter aquelas patologias do que a população em geral. Então, o diabético, na época do Covid, ele tem que ter um cuidado dobrado com essa alimentação. Porque mesmo que ele diga, não, eu sou só diabético, mas ele tem um risco maior de ter a pressão alta, de ter problemas cardiovasculares, de ter problemas de descontrole de glicemia, mesmo que ele seja um pré-diabético. Ele passa a comer esse fast food, né, que é mais prático, é rápido, e ele vai fazer com que isso descontrole. Então, até aquela medicação que ele já vinha usando vai ser totalmente modificada. Porque ele vai passar a ter um quadro de descontrole metabólico por causa dos fast food que ele passou a ingerir. Você ouviu a nutricionista, pós-doutora em nutrição clínica e professora do Departamento de Nutrição da UFPE, Maria Gorete Burgos. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br. Humberto Cassimiro, para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.